Cartola agora. As rosas não falam. Bate outra vez, com esperanças o meu coração. Hoje já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Deixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos, teus sonhos, e quem sabe sonhar mais meus sonhos. Por fim, quem sabe sonhar, faz meus sonhos, por fim. Devias vir para ver os meus olhos, teus sonhos, e quem sabe sonhar, faz meus sonhos, por fim. Obrigado.